É o rap que se alasta. Acorda cedo, corre risco, criança de um lugar fudido, vítima do genocídio, tragédia nacional, propaganda que comove, muda pouco ao mitibope, usado como escudo por partido eleitoral, que usa a miséria pra obter mais capital. Vejo criança esquecida, que nunca foi à escola, nem aprendeu a fazer o Maia digital, já foi embora, puta merda e não é fora. Foda a merda do Brasil, estamos na corda bamba, onde muito já caiu. É preciso ser guerreiro, manter o equilíbrio, pra viver neste holocausto onde nos tratam como lixo. A herança africana vai mostrando sua garra. Sou óbvio predador da Babilônia canalha. Cara a cara, vou na febre, não tô à toa no rap. Vim pra ser e sei que sou espelho de algum moleque. A inteligência que me deste, multipliquei pra celeste. Um baiano, um africano, a febre do nordeste. Herdeiro do caos, atuante de pivô. Ilumino o novo mundo, século 2, um estou. No país verde amarelo, onde a miséria desbotou. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. No Brasil, tenta campeão da ganância, da matança ao desespero, de um olhar sem esperança, onde planta ignorância e colhe vingança, sem espaço pra paz, pro amor fazer mudança. Extraído da raiz, a inteligência da criança atrofia no presente, do futuro a esperança. Policarpico passado, hoje louco revoltado, seu fruto arrancado e não mais fertilizado. A cada caso tem um acaso, mistério a cada fato, e sem esclarecimento acaba sendo consumado. Na estrada uma pegada que nem o tempo apaga. Quem fugiu do caçador se rebelou e foi à caça, de frente com o opressor. A febre que se alastra, pesadelo para um, esperança pro outro, aniquilador de um, fonte de vida para o outro. Estamos aqui de novo, mais um defensor do morro, pacato que é macabro, em defesa do aliado latino-americano, de sangue africanizado. A fúria de cada preto, pivô do pesadelo, herdeiro dos guerreiros, que onde pisam é suspeito. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Matando um leão por dia, sobrevive na Bahia. A sequela dessa guerra, comigo o nome da fera tatuado em minhas costas, uma arma poderosa, meu escudo pra guerra, tua força na maior. A presa que preda, aquele que quer nos predar, no combate mortal, lutando pra vida salvar. A essência da luta é a vitória, eu vou na busca. Rebelde, o baianinho, a voz que ecoa no Brasil, seja de que modo for. Eu vou a mil, sou nordeste, Salvador, bairro, boca do rio, a peste, a febre. O guerreiro do rap que combate o combatente, sempre na linha de frente. O caderno é minha pistola e a caneta o meu pente. Mano, eu sou o pivô do caos, o terror pra muita gente. Fúria, onde é recima, ouvidos pra muita gente. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra. Onde passa, deixa a marca, faz terror e vai à caça. Somos a febre, o rap que se alastra.